Está começando mais um episódio do Nintendo A3, diretamente da estação 64. Bem-vindos a mais um Nintendo A3. O Mario mais uma vez não está porque o computador dele resolveu entrar em combustão. E então eu estou aqui com o Lucas do meu lado esquerdo. Comprando vários jogos digitais no Switch agora. Eita, esse é o plot twist. E do outro lado do mundo está o Jefferson. E ele falou que não tinha assunto? Que porra é essa, velho? O que aconteceu com você, Lucas? Tá esse é Checkpoint, não vou comentar aqui. Isso fica pro Checkpoint. Fica esse cliffhanger. Bom, como eu já falei aqui, talvez vocês não ouviram a história, mas eu reclamei que o primeiro console que eu ganhei foi do meu tio, um Famicom, né? E com uma porrada de, sei lá, jogos japoneses que eu não entendia. Nessas férias aqui, minha sobrinha veio aqui me visitar no Japão e eu dei um Switch pra ela. E eu sou, sei lá, eu me fiquei feliz porque eu sou um tio muito melhor do que meu tio já foi. Mas você deu com... Você tá meio que uma comparação injusta, você não acha? Porque, tipo, você é profissional em videogames, assim, você olha e fala, eu sei qual jogo é bom. O seu tio, ele comprava o que dava na cabeça, né? O que a propaganda fez ele comprar. Não, ele comprava um monte de jogo estranho, ele comprava RPG, ele comprava jogo de beisebol, ele foi lá e me deu aquilo ali. É, nem pra comprar Mario, só pra falar, ó, tô, eu te dou um videogame da moda e coisa. E eu não sei, eu introduzia a minha sobrinha ao hobby caro, que eu não recomendo a ninguém, mas como minha irmã é rica, então eu dei pra ela se divertir e, sei lá, fiz ela jogar Pokémon e baixei Fire Emblem Heroes no celular dela. Ah, não, aí não. Caracas, mas aí você deixou em português lá pra ela? É, deixei. Enfim, basicamente o que aconteceu, eu tô tentando envenenar a minha sobrinha. Vocês já fizeram isso com alguém? Caramba, essa é uma pergunta muito difícil. Eu não sei, é aquela coisa, quando eu era novo e jogava muito Nintendo, era difícil convencer as outras pessoas a jogarem Nintendo, porque a maioria das pessoas queriam comprar um PlayStation 2 pra ter um jogo do momento, estilo Guitar Hero, God of War, esse tipo de coisa. E Nintendo era, acho que era um pouco mais caro aqui no Brasil. Ainda é caro pra caramba, né? Então eu não sei, eu acho que eu nunca fui de influenciar alguém a ponto de fazer a pessoa seguir uma determinada marca, assim. Ó, eu nunca consegui influenciar, eu tentava influenciar minha irmã, porque a gente cresceu e teve uma época que ela parou de jogar videogame, né? E eu tentei insistir muito pra ela voltar, assim, a jogar videogame. Mas nunca aconteceu, tipo, ela só aconteceu porque quando ela teve a vontade de fazer a coisa que ela queria, que ela pegou lá um jogo, jogou, gostou e voltou pros videogames, mas eu nunca tive esse poder de persuasão. Mas você se sente poderoso, Jeff? Persuadindo as crianças? Eu sinto que eu fiz a minha parte. É só isso. Se vai acontecer ou não, o futuro é dela. Eu já apresentei o que a gente gosta aqui e quem sabe uma futura nintendista, talvez. Não sei. Vai ficar sozinha, velho, considerando que aqui é Brasil. Mas o importante é isso, né? É a gente aumentar o nosso público nichado. Logo mais ela tá escutando o cast e comentando sobre Fire Emblem. Semana estreou nos cinemas brasileiros e, se não me falha, do mundo todo, para pessoas comuns, o filme do Detetive Pikachu. Não vou falar o nome Detective, não vai dar certo. E acho que aqui no cast todo mundo assistiu. O que vocês acharam desse filme aí? Tipo, expectativas iniciais, assistiram? A gente não vai dar nenhum spoiler do que acontece no filme, por mais que esteja óbvio o que vai acontecer no filme. O que vocês acharam? Olha, eu fui com a cabeça esperando um filme mediano, porque eu cheguei a ver os comentários de algumas pessoas na internet, e acho que por ter ido esperando algo mediano, eu me surpreendi. É verdade, vocês assistiram dublado ou legendado? Eu assisti dublado, em 3D, infelizmente. Mas o 3D não tava ruim, fazia tempo que eu não assistia, pra ser sincero. Eu assisti mudo. Mudo? Sei lá. É, com barulhos. Eu assisti em japonês, eu não sabia o que estava acontecendo. Nossa! Mas você assistiu com legenda em inglês? Não. Não tinha o horário. Aliás, só tinha áudio em inglês, mas era, sei lá, 9 da noite e eu tava no cinema 3 da tarde. Aí eu falei, ah, não vou esperar tudo isso, vai sem entender mesmo. Ah, então você foi só olhando pros bagulhos e falando, tipo, deixa eu entender o que tá acontecendo aqui pelas cenas, é, amor? Isso, é, bom, eu nunca tinha ido no cinema aqui no Japão, eu tava me cagando de medo de ir, porque, sei lá, vai que eu não sei o que fazer, ou não pode falar no cinema, não sei. É, foi minha primeira vez no cinema no Japão, e foi, sei lá, foi é um cinema. Cinema no Japão é igual cinema no Brasil, talvez a sala seja até menor. Mas você sentiu que saiu entendendo o que aconteceu no filme? Não, você entendia as cenas, né? Aí o cinema todo quietinho, aí eu ficava perguntando pra minha noiva. O que, que ele falou? Eu só entendi essa palavra. Aí ela completava. Você tinha um sapo do lado. Isso, aí foi uma experiência divertida. Eu gostei muito do filme, eu só não queria ter assistido os trailers. É o mesmo problema de filme de comédia que você entrega muito no trailer, aí, sei lá, quando você vê no filme, não tem muito mais do que isso. É, só fiquei chateado nessa parte. É, eu tenho que concordar bastante, porque, em especial, a cena do Mr. Mime deveria ter sido uma cena muito mais especial, se eu não soubesse que teria a cena. Mas eu acho que o filme teve alguns outros pontos que salvaram também, em relação à parte de piadas. É, não, o filme... O Pikachu, ele carrega bastante o filme em questão de comédia, né? Ah, ele carrega. Eu achei muitos dos personagens sem sal, tirando a dupla principal, que é o Tim e o Pikachu, o detetive. Sim. É, então, também tive problema principalmente com a dupla feminina lá, que eu achei... Assim, podia retirar que não ia fazer diferença. É, foi sem sal. É, realmente, o filme... O Pikachu e o Tim carregam. É isso. Eu acho que o Psyduck representou, Psyduck mesmo. É, não, Psyduck é um Psyduck. Realmente, é a melhor descrição que pode ter pra ele. É, sobre os pokémons, eu achei, no geral, bem feitos pra caramba. Nossa, eu achava que a minha primeira reação ao trailer que tivemos no... Nossa, os primeiros trailers, eu tinha achado alguns pokémons muito medonhos, que nem o Jigglypuff, Ludicolo. Mas parece que assistindo o filme do começo ao fim, ficou mais... Combinou mais com o ambiente, sabe? Isso é naturais, que... né? É, então, o filme me convenceu muito bem que humanos e pokémons vivem em harmonia naquela cidade. Isso é algo que me convenceu, eu não tive problema. É, então também, eu só acho meio perigoso quando você vai pensar que eles soltam poderes, né? Mas... É, tipo, a gente já tem rinha de galo aqui na cidade, agora adiciona fogo, gelo, essas coisas pra rinha de galo. Mas achei o filme, tipo, ele foi bem ok, assim, eu não tava esperando muita coisa. O filme também pra mim não foi tanta coisa assim, mas ele foi divertido, assim, foi... Eu me impressionei com o que a Pokémon Company permitiu que fizesse com a franquia, assim. Eu não esperava que eles iam ser tão liberais com a franquia. É, eu gostei que parece que é um protagonista de Pokémon que tem sentimentos, sabe? Porque geralmente nas franquias que a gente joga, a gente tá no controle do personagem que nunca se expressa por nada. É apenas um boneco ali, tirando algumas cutscenes que tem no Sun Moon. Mas ali a gente tem algum momento ou outro de emoção e de sentimentos. Então é legal ver esse tipo de coisa. E eu acho que é um belo de um passo à frente pra novos filmes de Pokémon. Parece que esse filme não entra naquela regra de que todo filme de videogame é muito ruim ou é bem esquecível, sabe? Ah, ele é bem médio, o filme. Eu acho que ele... Não sei se ele... Ele não vai ser esquecível. Ele é um... Eu acho que ele é um bom spin-off. Eu acho que não é o filme de Pokémon que a gente quer, mas é um bom filme, assim, sei lá, pra introduzir esse mundo. Talvez, bom, como vocês falaram, humanos e pokémons naquela cidade parece muito real, assim. Parece algo palpável. Acho que você dá pra expandir em torno disso fazendo uma outra história. Acho que ficaria mais legal. E uma coisa que eu queria perguntar é qual foi a reação das pessoas no cinema? Porque eu não sei se isso aqui é cultural, mas... Tipo, ou tava sem graça mesmo, mas todo mundo assistiu e todo mundo ficou quieto. Eu queria rir, mas eu tinha vergonha, porque só eu tava rindo. Principalmente na parte do Mr. Mime. Na minha, eu assisti legendado, né? Em inglês, legendado. E a galera tava rindo bastante. Quando tinha piada, o Pikachu falando várias coisas ali, a galera riu. No Mr. Mime deram uma risada também. É, deram bastante risada. Mesmo na parte que tinha trailer, que lá o Pikachu falando, ó, quero te dar um choque se você não largar isso aí. Até nessa parte a galera tava rindo. Então acho que é coisa da cultura japonesa mesmo. É, eu também acho que é, porque eu vi dublado à tarde com um monte de criança, mas as crianças não gritaram muito, e se gritasse também eu não posso reclamar, porque é criança. E tinha um cara muito empolgado rindo pra caralho de tudo. Mas, no geral, o pessoal deu risada, eu dei risada. Às vezes, quando eu vi alguma coisa meio mal feita no filme, eu dava risada sozinho no cinema inteiro, mal silêncio e eu rindo, sabe? Então... Clássico. O clássico, né? Ah, mas eu tô lá pra me expressar, né? Sei lá, se eu quisesse ver filme... É que é difícil, eu não sei. Só me incomoda nos outros quando alguém faz uma coisa propositalmente pra fuder, assim, a experiência de todo mundo, né? Ó, eu fiquei puto na minha sessão que teve cena triste, assim, né? Cena de reflexão. E tinha um cara que eu não sei o que tinha acontecido com ele, que ele começou a perder o fôlego de tanto rir. E aí eu achei meio escroto, assim, essa parte. Mas eu acho que a galera tá bem melhor do que foi em outros filmes aí de Pokémon. E depois da gente falar de muitos planos de outras empresas em vários jogos rápidos de casts antigos, finalmente chegou a vez de falar dos planos da Nintendo para E3. E nesse ano, parece que a gente tá de volta assim pro passado, tá repetido o negócio. A Nintendo anunciou que vai ter um torneio de Splatoon e Smash, e isso vai acontecer no dia 8 de junho. E no dia 11 teremos a tão famosa Direct, e depois a Treehouse, para ir mostrando gameplay de várias coisas que eles anunciam na Direct. E então, o que vocês acharam desses planos? É, são os mesmos planos do ano passado e vai ser os mesmos planos do ano que vem. Eu acho que com relação aos torneios, eu acho legal que a Nintendo ela tenta colocar o mundo participando. Ou, tipo, os torneios de Splatoon, sei lá, são times de regiões de regiões diferentes se enfrentando. Eu acho que esse é o ponto legal, tanto de Splatoon quanto de Smash, coloca tudo em time e faz você, sei lá, você torcer pra um país ou pra uma região, em vez de torcer pra fulano, que não dá pra acompanhar os torneios assim, quer dizer, até dá pra acompanhar, mas se você joga no E3 que vai estar todo mundo assistindo, às vezes, sei lá, você torce pro time do Japão porque é do Japão, sabe? Então... Nessas partes do torneio eu acho legal, acho ok. Gostaria que tivesse torneios novos, não só Splatoon e Smash. Em geral, a Direct que vai ter a apresentação em vídeo. Dessa vez eles não foram com nenhum nome engraçadinho. Eles continuaram com Direct. E acho que a parte especial é a Treehouse, né? Que eles vêm fazendo um bom trabalho. Então eu acho que vale a pena você continuar com esses 3 dias deles apresentando... informação de desenvolvedor. Eu acho bem legal. Apesar de, confesso que não tenho tanto tempo pra ficar acompanhando toda hora isso aí. Mas, pelo menos é uma coisa bem diferente que eles apresentam que outros produtores não fazem. Só comentando dos torneios, primeiramente, eu concordo, eu acho legal eles realizarem os torneios e convidarem equipes de diferentes regiões, como a Ásia, a Europa. Mas eu confesso que eu acho que... não assisto esses torneios. Ou vejo uma partida ou outra, me canso e não consigo assistir por muito tempo. Por mais que a produção seja boa. E sobre o resto... tá faltando o Brasil, né? Tá faltando o Brasil. Aí não ia assistir mesmo, né, mano? Sobre o resto que você comentou, Jeff, eu concordo plenamente. Direct, bacana. Treehouse pra mostrar as coisas desenvolvedor. E, quem sabe, anunciar uma coisa ou outra. Porque, pelo que eu me lembro, foi em uma Treehouse que eles anunciaram o Metroid Samus Returns, mas o 3DS não tava tão decaído. Estranhamente foi, né, velho? Parece que vamos retirar uma coisa aí do pacote Direct e deixar uns restinhos, né, pro outro. Mas eu gosto do jeito que tá. E vai ser uma Treehouse ainda que eu espero o Mother 3. Se eles podem anunciar Rhythm Heaven, Mega Mix e lançar no mesmo dia, por que não Mother 3? É todo ano, eu termino o último dia de Treehouse e aí eu olho assim e falo, não foi nesse ano mais uma vez que foi anunciado o Mother 3. Mas eu vi o campeonato de Smash, ele é 3 versus 3, aparentemente. Como que é isso? É aquele modo de 1 contra 1 com 3 jogadores. Ah, tá, eles vão ter... Nossa, diferente. Então, eu acho que isso que é complicado aqui, como é a Nintendo... A hora das regras do jogo, eles não seguem mesmo na regra que a comunidade segue, né? Ah, não. Vai ter um Final Smash ali no meio. Então, tem Final Smash, dependendo, tem item. Então, ou até esse 3 vs 3, assim, ninguém joga um modo de 3 contra 3 em campeonato, aparentemente, porque eu saiba, né? Não tá acompanhando o competitivo do Ultimate. Mas, então aí você fica meio tipo, quem gosta muito não vê muito valor naquilo, porque é meio que for fã. Eu não sei se... acho que deve servir pra fã que só tá lá por ver, assim, olha, pô, vou comprar, achei legal. Eu acho que esse é o foco deles, né? Não é um foco na galera que segue o competitivo. É, eu acho que eles vão colocar. Eu acho que eles vão colocar a pitada Nintendo, porque é Nintendo, né? Eles têm que fazer isso pra deixar um pouco mais divertido, né? Se o cara quer acompanhar um grande torneio de Smash, ele vai assistir a Evo. Ou ele vai assistir, eu não lembro o nome do outro agora. Mas é coisa que a Nintendo sempre vai fazer. E realmente, pra quem tá assistindo lá na hora, por exemplo, quando teve acho que um torneio de Smash 4 e o cara tava jogando de Mega Man e usou o Final Smash, tipo, todo mundo começou a gritar, Mega Man, Mega Man! Acho que esse é o tipo de coisa que, pra quem tá lá, é bem mais da hora, sabe? Sim, faz sentido. Eu acho que tem que ser assim. Eu acho que você tem que mostrar tudo, o máximo possível do seu jogo e mostrar que não é só um jogo de um contra um, jogadores fazem o meta e deixa sem. Não, tem que mostrar todas as qualidades do jogo. Inclusive, eu acho que esse 3 contra 3 até pra você não ficar usando o mesmo personagem. Você vai ter três pessoas com personagens diferentes que demonstram mais o roster do jogo. Seria ruim, sei lá, ter um personagem, mesmo personagem, ficar lutando toda hora. Só ia ter Lucina ou Limar ali, se fosse assim. É. E com relação a Direct, eles não falaram tempo, mas falaram que vai ser sobre software, não vai ter hardware envolvido, e só do Switch, né? Não falaram nada de 3DS. Acho que dá pra falar que ano passado eles também não mostraram nada de 3DS e não vai. Quem quer só assistir a Direct não vai ver nada de 3DS, só esperem jogos do Switch pra esse ano e talvez pro ano que vem. Eu não sei. Mas a expectativa é essa, né? Talvez não seja nem anunciado jogos novos no Switch, é só ver quais jogos vão ser lançados esse ano. 3DS tá morto. comentário do Nietzsche. E agora vamos ao jogo rápido, onde lemos as notícias da semana de forma rápida. A primeira notícia é para nossos fãs de moda. Em uma parceria Adidas Pokémon, foram anunciados dois tênis novos com temas de Pikachu e Squirtle. Se tivesse ou se tiver no Brasil, eu compraria. Eu também compraria. Eu já comprei aquele tênis do Mario quando tinha da Vans. Eu achava muito maneiro. Ainda acho maneiro. Ele só tá um pouco sujo. Eu não vi o tênis. Mas, eu compro cada besteira da Nintendo com a Uniqlo, então provavelmente eu gastaria também dinheiro. 23 mil fãs do Red fizeram uma petição para ele ganhar uma cadeira nova, e o pedido foi concluído. Ele ganhou uma cadeira Iron, e eu dei uma olhada nos preços dessas cadeiras, eu caí de costas aqui, porque algumas chegam a custar mais de 10 mil reais. É como se ele não tivesse dinheiro para comprar uma cadeira. exatamente, né? Mas o que vale é a ação. A petição de um monte de galera, na real, pra algo bem inútil. O que vale é como a internet tem o poder de fazer histórias inúteis se propagarem, só isso. Cadence of Hyrule, Crypt of Necrodancer, foi listado na eShop europeia. Tava pra esse mês, né, maio. Eles não tinham falado Spring? Eu não lembro exatamente a data desse jogo, se tinha sido definido alguma data. Eu acho que era isso mesmo, acho que era primavera. E a gente tá no outono daqui ou tá no Spring? Tá no outono, então é agora, né? É agora até... Eu não sei, eu sou péssimo com... agora até junho, mais ou menos. Então, provavelmente vai vir agora mesmo. Vai vir nesse mês. Eu chuto também que tá perto o negócio aí. A Pokémon Company e a Dena anunciaram que estão trabalhando em um novo jogo da série Pokémon Mobile, que tem previsão para março de 2020. Provavelmente não vai fazer tanto sucesso quanto... Provavelmente não, né? Não vai fazer tanto sucesso quanto o Go. Eu acho diferente isso, essa ideia de lançar um novo jogo de Pokémon. Eu acho que vai ter alguma conectividade com o Pokémon Sword and Shield. Eu chuto isso. Eu fico pensando se eles vão fazer o jogo do Harry Potter, acho que, não sei se já lançou, mas estava para lançar. Se eles conseguem fazer, sei lá, qualquer coisa lançar com sucesso, a não ser jogo baseado em localização. Acho que o meu ponto é curioso pra ver o gênero que eles escolhem. Teremos um novo torneio de Tetris 99, só que dessa vez, ao ganhar 100 pontos, você habilita um tema novo dentro do jogo inspirado no Tetris de Game Boy. Esse eu acho que vale a pena participar. É, como ele tem algum tipo de prêmio pra galera que não vai ficar entre os melhores, que tem muito tempo pra jogar, realmente vale a pena. Skin é sempre bom ganhar. E agora vamos aos anúncios da semana. O primeiro anúncio é o Devil May Cry, que é o primeiro Devil May Cry mesmo. Ele não tem uma numeração, né? E ele também tá sem planos pra lançamento físico. Vai ser apenas digital. Mano, isso é de uma canalice sem tamanha. Eu não entendi, cara. Por que eles lançaram logo os três num pacote? Ou... Porque eles vão lançar cada um pra ganhar dinheiro cada um. É, full é price, bizarro, né? Bizarro isso. Porque não, $30? Não é full price, mas é bem caro pra um jogo de 2004, 2005? Eu não lembro quando saiu o Devil May Cry 1. Esse jogo tem algum remake ou é o jogo original mesmo, jogado? Ele tem polígonos HD. Se não me falha assim, mas é assim, a jogabilidade dele é antiga, lá do PlayStation 1. Isso eles não mudaram em nenhuma versão e provavelmente nessa também não. PlayStation 1 não, PlayStation 2. O próximo anúncio é a DLC de Tetris 99. Teremos um modo offline contra 98 bots e um modo marathon. Você fica jogando conta própria pra bater um score específico. E tudo isso por apenas $10. Eu acho estranho uma DLC num jogo que você pega, entre aspas, de graça, né? E aí eu fico com a dúvida se você parar de pagar no Nintendo Switch, se você vai poder continuar com a DLC. Eu acredito que não. Se você compra a DLC, acho que você vai conseguir jogar sem ter o modo online. Mas eu acho uma sacanagem, cara, colocar esse DLC nesse jogo. Eu achei muita sacanagem. Eu acho ok no sentido se você não quer mais pagar o Nintendo Online e só quer jogar Tetris, mas mesmo assim, eu não sei, é um pouco, é difícil justificar esse preço, só que pelo menos, talvez você pague pra treinar quando você tá fora de casa. E agora vamos ao lançamento da semana. Saints Row the Third, The Full Package. Que é o relançamento de um jogo de 2011 que saiu pra PS3 e Xbox 360. Eu não consigo gostar de Saints Row. Eu nunca tentei. Eu também não. Eu não vou tentar, provavelmente. Eu tentei e... É que ele tenta ser muito engraçado, muito, muito mesmo engraçado, mas... Eu não sei. Não é o seu tipo de humor. É, não é meu tipo de humor. Meu humor não é tão escrachado, acho que, no estilo desse jogo. E sejam muito bem-vindos à sessão de interação com o ouvinte. Eu tô pegando jeito, acho, quando vou introduzir o Jomon pra ler os comentários. Já deu muita... Foi prolongando demais aí, já. É, ainda pareço que eu tô mandando ele fazer um negócio, né? Mas eu gostaria que o Jomon fizesse as honras de ler os comentários, por favor. Ah, agora eu senti mais uma firmeza, uma parceria aí. juntando... Vamos começar já com o que foi mais pedido aqui, que apareceu em 3 comentários, se não me falha. Que foi do Marcelo Schneider, do Diego Cândido e do Rodney Vinorelana, que eles pediram, eles comentaram que eles gostariam que a gente fizesse um programa de expectativas pro E3 deste ano. Né? Especulações, expectativas e por aí vai. Tá tudo em cima, gente? Tem que fazer, os ouvintes pediram, a gente vai fazer. Eu só ia falar pra, quando a gente fizer isso, a gente pautar, sei lá, metade nas coisas que é fácil prever, que vai acontecer e chutar, sei lá, ficar chutando mais um pouco, porque senão não tem muito assunto. É. Tá valendo o wishful thinking, acho que o ponto é esse. É o sonho pessoal, né? Falar o sonho, o jogo que seria... Acho que a gente já falou disso antes, na verdade, até. Mas que não no âmbito geral, né? A gente se contenta com o Nintendo, eu acho. Sim, sim. Eu não lembro do último podcast da E3. E fora esses, a gente tem um comentário aqui, deixa eu ver. Tá, e o primeiro comentário é do René Augusto, e ele se manteve na parte dos filmes, foi a parte que ele mais achou interessante do cast, e ele comentou sobre o filme de Vingadores, que ele achou um baita de um filme, e que o filme já superou muitas expectativas dele, que ele assistiu o filme 2 vezes. E que quando ele foi na estreia, a sala vibrando... Foi uma emoção à parte, ele gostou muito disso e quando ele assistiu pela segunda vez a galera já não estava tão empolgada. Ele perguntou primeiro o que o Mario, que não está aqui, e o Jefferson acharam do filme, se eles assistiram. E aí, Jeff, curtiu Vingadores? Eu gostei. Eu não posso falar como eu assisti, mas eu gostei. Assistiu naquelas versões muito boas, muito boas. E se ele perguntou se a gente se incomoda com essa vibração nos filmes, assim, se a gente gosta de uma de barulho no filme. Vai lá, começa vocês, que acho que eu que sou o contrário. Eu não vejo tanto problema, depende... eu sou uma pessoa que eu sou tomada muito pela emoção. Então, se eu acho algo engraçado, eu vou rir alto. Se algo, assim, me toma muito de surpresa, eu vou fazer alguma expressão, um barulho de surpresa. Eu faço, eu não consigo me segurar. Mas pra mim, acho que é parte da essência que eu tô pagando pra estar no cinema lá, vendo o negócio numa tela grande e me chocar. Eu quero ser tomado pela emoção, eu quero, como posso dizer, sem tentar invadir uma esfera, assim, de ser bizarro e muito, incomodar muito outras pessoas, o que às vezes eu não consigo, eu gosto da vibração das pessoas. Acho legal quando todo mundo vibra, quando todo mundo dá risada, quando todo mundo chora numa cena. E eu devo admitir que às vezes eu posso me empolgar demais, mas isso não é um crime capital que é pra, tipo, me banir de cinema, então eu tô pagando 40 conto naquela porra pra fazer isso. Eu gosto, eu acho que a pessoa, ela vai lá, eu acho, principalmente Vingadores, é como se fosse um evento, é do tipo, vamos lá, vamos assistir, vamos, sei lá, ser os primeiros, vamos... Tá na Premiere, tanto faz, você se mata pra conseguir a porcaria daquele ingresso. E você quer só extravasar. É claro que algumas pessoas exageram, mas é igual você ir num show, você ir num estádio de futebol. Vai ter. Provavelmente vai ter um cara que vai te incomodar. E vai, sei lá, às vezes tá gritando no seu ouvido uma coisa que você não quer ouvir, mas até aí é parte do jogo, é parte da experiência. É parte de você ir no cinema e tá com a galera. Acho que tudo isso faz parte e adiciona, assim, uma... Eu não gosto de quando você proibir uma reação humana, assim. Mesmo que for forçado, não gosto. Já eu sou o contrário. Eu não gosto, assim, é rir quando foi uma parte engraçada... ficar meio tipo, quando tá numa persona triste, eu ficar ouvindo fungada, essas coisas, mas eu não tenho problema. Eu tenho um problema quando a galera exagera no bagulho, tipo, sei lá, em filmes passados aí o cara gritar no meio do filme, ou senão, se ela tá em cena triste, mas o cara não tá gostando, aí o cara grita, que bosta, sabe? O cara se manifestar demais, aí eu acho isso ruim. E assim, uma coisa, eu não, assim, eu gosto daquelas vibrações que eu falei, dessas outras não. Mas se eu pudesse ter opção, eu não assistiria nenhum filme em cinema. Se a primeira. Se eles falassem, você paga, sei lá, R$30 e assiste em casa. No HD. Em HD, no caso. Eu faria isso sempre. Porque eu fico muito triste porque tem filme que eu gostaria de ter gostado mais, mas eu não gostei por reação de pessoa. Ou porque senão tem gente conversando, né? E ainda mais que eu gosto muito de animação, então às vezes tem muitas vezes tem criança, tipo, na loucura. Porque pai não controla e tal, então eu acho... Eu acabo não gostando, mas quando é humano, eu não tenho problema. Não, mas sempre é humano. Não, quando é só o filme. Se você tá levantando e gritando, mas você é um bosta, que tem amigos, assim, que gostam de ficar gritando no meio do filme, eu acho isso, tipo... É num nível que não dá pra mim, já começa a ficar... Ou se não, quando a cena não era, tipo... Sei lá, pode ter sido uma cena ruim, mas tem uma cena triste, o cara começa a rir. Eu fico incomodado. E aí, porque às vezes eu tava no clima da cena triste pro Maia, eu tava comprando a ideia. E aí eu fico puto. E aí eu fico puto e não gosto do filme por causa disso. Não gosto do filme, eu não gosto do momento que eu estou. Tá, tá. Mas aí o problema não é o cinema nesse caso. A reação das pessoas são diferentes, né? Então, exatamente. Quando tem alguma reação muito estranha, ou se tem alguma reação muito exagerada, assim, uma reação que... Quando o filme quer provocar riso e a galera ri, beleza. Se o filme quer provocar choro e a galera tá rindo... O problema é do filme, mas eu fico triste porque, assim, tem gente que tá... que estragou o momento mais ainda, sabe? Aí eu perco totalmente vontade de continuar assistindo. Ou senão o cara gritar muito, muito, muito. É que também, né, ou bater palma, já aconteceu em filme, o cara bater palma pra me incomodar, então... Estamos aí. Jamon, fica a dica. Fica rico e compra todos os ingressos da sala. Ah, eu queria. Eu queria fazer isso, E aí também deu os comentários sobre o filme do Sonic e perguntou se a gente pretende assistir o filme. Ele falou que vai ir, mas sem nenhuma expectativa. Mandou um abraço pra todo mundo. Eu vou pra dar risada. Eu tô por aí também. Eu não vou. Eu tô pensando, se me convidarem eu vou, hein. E no cinema aqui no Japão é caro pra cacete, velho. 1.800 ienes, não vou não. Isso aí converte em quanto? É, sei lá, 1.000 ienes é 30 reais mais ou menos. Ah, então tá mais ou menos o preço aqui. Ah, o cinema tá caro, velho. Cinema é coisa de burguês, atualmente. É, o próximo comentário foi do Rodney Brunelana. E ele fez. Ele comentou sobre nomes que foram excluídos pro filho dele, que é a esposa dele com Sensata. Proibiu os nomes de Ike, Kron e Link. Então eu acho que até aí tá normal. Ike passava, velho. Ike não passava? Ah, não, meu. Não, acho que não. Mano, dependendo da língua do país, velho. Então, ele ia sofrer piada tipo Aikidor e etc. aqui no Brasil. Aike malo. Se for em outro lugar, então é, fica zoado, fica zoado. Eu acho desses nomes assim, Lucina eu acho bonito, porque eu lembrei de Luz. Lucina é o nome que eu daria pra minha filha. É, e ele fez algumas perguntas aleatórias pra gente, né? Nas palavras dele, aleatórias, né? É, que presente de casamento eu e Lucas daremos para o Jeff? Caramba, o que a gente daria, a gente vai dar. Irão dar, aqui não é daria. E cara, eu não sei, eu não pensei nisso ainda, quando eu, é que é o casamento. O que que é um presente de casamento? O que que é um presente de casamento tipo, bom? Um fogão, já vi gente da PS4, é aquela lista de coisas que o casal precisa pra montar um apartamento, ou realmente coisas eletrodomésticas, etc. Ah, vou te dar uma batedeira, vou te dar um umidificador de ar, sabe, esse tipo de coisa. Eu não sei o que que dá pro Jeff, o que que ele não compraria no Japão. Eu não vou pedir nada, vocês que tem que dar. Vocês têm que ter ideia. Tá, depois a gente tem que descobrir que eletrônico não tem no Japão. Aí a segunda pergunta foi sobre E3, e a terceira é qual a nossa opinião, como a gente trabalha, metade trabalha na área de desenvolvimento, o que que a gente acha sobre crunching no desenvolvimento de games, né? Se é um mal necessário, se para fazer grandes jogos precisaremos de escravos, e ele manda um tchau. É, eu demorei pra entender o que era crunch, eu não conhecia o termo. Alguém quer deixar mais lúcido? Eu não sei. Se eu for falar que eu vou chutar o que é esse termo, então eu não sei o que é. Eu acho que eu vou falar merda. Eu acho melhor você elucidar. Então, pelo que eu entendi, o crunch no desenvolvimento de games é aquela coisa tipo de você cortar salário, essas coisas. De você tá mais como escravo. Agora eu perdi também essa porra crunching. Mas pelo que ele falou, pela temática é tratar é pagar mal o desenvolvedor, fazer o cara trabalhar muito e essas coisas. Ou seja, em quase qualquer indústria que existe por aí? Sim, mas em videogame tava com. Eu não lembro qual foi a última que deu merda. Ah, teve a Activision que cortou uma galera, teve a EA que cortou também. Não, mas então, não sei se é só na cortar. Falaram que a galera tá trabalhando demais lá como escravo, coisa assim, que o cara tá tendo pesadelo até porque tá trabalhando muito, eu não lembro. É, não, Mortal Kombat era por causa da violência, não era só trabalho. Não, acho que demitir acho que não tem nada a ver, é só no sentido de se exigir muito do funcionário, não é? Sim, sim. É, então pra mim essa é a ideia, tipo, é o que a Rockstar tava fazendo com os caras do Red Dead, ou o que a Rockstar faz sempre. É, então, nem todo mundo quer ser um Sakurai da vida que, aparentemente, por vontade própria, o cara trabalha muito e se dedica no negócio. Não é todo mundo que quer ser assim. É, não é todo mundo. No Ocidente você vê mal. Eu acho que isso é uma coisa muito, tipo, do Japão, principalmente, do Oriente em geral. Que você vê esse trabalho de muito tempo, o cara vai fazer hora extra porque a sociedade vê com bons olhos isso. Eu acho que no Ocidente é complicado. E você fala assim, ah, precisa de escravos pra fazer videogame, ó, você tem que fazer escravo pra fazer videogame tipo AAA, então não tá sendo feito ou do jeito certo, a indústria não tá funcionando do jeito certo, ou que não tenha tipo AAA. Cara, vai ter gente trabalhando assim tudo, se for parar pra pensar, a roupa que você tá usando, o chocolate que você come, tudo vai ter a galera se matando pra fazer. Então é errado, mas infelizmente assim, existe, muita galera burla esse tipo de coisa. É que é mais um mal do capitalismo, né? Muita oferta de desenvolvedor, é muita gente querendo trabalhar na área de games e poucas vagas. Eu acho que é mais nesse sentido. Aí você vai lá e aproveita do sonho dessa pessoa e fala, ah, trabalha aí, infeliz, que nem um desgraçado, porque você é descartável. Tem outro, tem vários na fila. É, e é isso que acaba acontecendo. Então, é o que a Nintendo da Rússia faz, né? É um bom exemplo. Então é. Então é. A gente aqui acaba o capitalismo. Então. Mas como não vai acontecer no futuro próximo? Próximo cast vai ser sobre Marx, gente. Segura aí. É, o próximo comentário foi do Adrian Tepes. E ele veio comentar aqui pra... Comentando, já que só teve um comentário, o Jeff falou disso, né? Que só teve um comentário de parabéns. E ele falou que o dele não vai ser de parabéns. Porque ele já divorciou duas vezes, tem um filho de 5 anos e que ele pretende continuar a vida atual dele, que é morando sozinho, não dando... Não se explicando pra ninguém, jogando jogos dele, treinando a... Cadê o violão que ele tinha falado? Estudando violão, pintura digital e flauta transversa. E ele veio perguntar pra gente, essa é uma pergunta interessante até, e que a gente tem muito pouco chão pra poder falar sobre, que quanto tempo a gente acha que a galera vai continuar desejando como se o casamento fosse uma coisa... uma meta, assim, né, o casamento. Você vai continuar isso pra sempre, por mais 3 gerações? E ele fala isso porque ele se vê sozinho sendo uma coisa muito melhor e que ele já tá transmitindo isso pro filho dele. E ele mandou um abraço do castelo, né? Porque ele é o velho Alucard. Quanto tempo as pessoas vão querer casamento? A primeira pergunta é essa. É, tá. Enquanto existe filme de comédia romântica, vai ter gente querendo casamento. Então, pra sempre. Quando tiver filme com Adam Sandler, né? De coisa de comédia romântica. Se bem que não é nem ele que faz, acho. Não, ele tem alguns. É. Eu acho que é aquela coisa. Estilo de vida... É difícil mensurar qual melhor que o outro. Se você tá feliz do jeito que você vive, viva daquele jeito, desde que você não prejudique outras pessoas. Conheço gente que prefere também viver sozinha, assim, se sente melhor, beleza? Conheço gente que quer ter muitos filhos e quer fazer aquela família que se reúne todo final de semana pra ter um almoço numa mesa gigante. Tudo bem. E essa coisa do casamento, eu acho que aos poucos vai se dissipando, mas provavelmente sempre vai existir. Porque é uma coisa que envolve religião, uma coisa meio que secular, né? Sempre vai existir por aí. E é isso, no geral. É o que eu penso, na real. É, então, tipo, eu concordo mais em parte com... porque o Jeff, ele zoou só. Mas eu concordo em parte com o Lucas, que é isso. Vocês estão errados. Casamento é contrato. Casamento não tem nada a ver com amor, não tem nada a ver com religião. Casamento é duas pessoas com vontades de, sei lá, ficar junto e fazer a vida do jeito que elas querem. E é uma coisa que... Eu penso assim, né? Só porque, sei lá, duas vezes você divorciou, não quis dizer que o casamento não deu certo. E sim que, enquanto vocês, sei lá, estavam casados, você foi lá e durou, aí de repente... culpar o casamento é uma coisa muito errada, porque o casamento é só um contrato. O que você tem que culpar é as partes. O problema é que a gente define aqui, vamos casar e vamos fazer isso. Só que as pessoas mudam de ideia. Então, não quer dizer que estava errado o contrato, e sim que as pessoas mudam. Acho que você não tem que culpar o jeito que vocês fazem. Sim, às vezes você não, sei lá, não casou, não tinha maturidade para casar e foi lá e escolheu uma pessoa errada. Acho que o que você tem que ensinar pro seu filho é isso. Que você... Tanto você pode casar ou você pode estar sozinho. O importante é, se você escolheu casar, tenha em mente que escolha uma pessoa que tenha as mesmas, sei lá, os mesmos sonhos. Não sonhos, mas assim, as mesmas vontades que a sua. E se não der certo, você para. Porque contato não precisa ser pra sempre. Eu concordo com o Jeff. Eu não sei porque falou que eu tô errado, eu não tinha nem falado. Eu também não entendi. Eu fiquei triste, porque eu tô errado na dúvida. Na dúvida o João vai falar bosta. Não, porque casamento tá envolvido com religião, sim, e tá envolvido com amor. Tá envolvido. Eu sei que é um contrato, pra algumas pessoas pode ser o amor, pra outras não, pode ser somente um negócio pra pessoa dividir bens, etc, mas a minha visão, se, por exemplo, eu fosse me casar, envolveria amor, mas aí cada um vê de uma forma. Então, tipo, na minha opinião, na primeira pergunta lá do cara, não vai acabar a ideia de casamento, não... Existe aí há muito tempo, por religião, é uma ideia que vem de religião. Então você vai continuar com isso, tipo, muito provavelmente o cristianismo não vai cair em muito tempo, assim, né, e religiões baseadas nele, ali, parecidas. Porque tem no judaísmo também casamento. Então, vai existir casamento. Atualmente, agora você tem uma galera, tipo, antes mulher sem casar era um problema. Era uma pessoa que tá perdida na vida, não sei o quê. Agora você tem pessoas que a sociedade não vê mais tão mal uma mulher sem casar. Então acho que tende a, tipo, cada um escolher o que é melhor, né? Se você acha que você é melhor com outra pessoa, você vai viver mais feliz com outra pessoa, você quer viver com outra pessoa e tem a opção de casamento, você não só se juntar. Então eu acho que a sociedade está aberta mais atualmente e tende a ficar mais aberta a ponto de falar, beleza, tem pessoas que não se casam, tem pessoas que preferem viver sozinhas ou preferem viver sem ter essa união no papel. Prefere não estar ligado no contrato. O ponto do ouvinte é viver sozinho é mais fácil. Porque aí é de pessoa, né? Aí não, é mais fácil no sentido que é sua vontade e você decide. Então, acho que o ponto dele seria, tipo, por que as pessoas fazem um contrato sendo que você se limita e você não ganha nada, entre aspas, nada com isso? O problema é que você ganha. Você ganha uma companhia, você ganha alguém pra... É, compartilhar sua vida e ter o seu... Vai compartilhar as contas também. É. Ou pra ajudar a lavar a louça. Ou qualquer então, coisa. Exatamente. Tem esses pontos. Tem todos esses pontos. É, então, aí você tem que ver. Você tem que achar a pessoa que se encaixa no modelo que você quer viver. Mas viver sozinho é mais fácil, realmente. Porque é só... Ah, eu quero fazer isso. Então você vai lá e faz. É, então, vai de pessoa pra pessoa. Se você é uma pessoa muito livre, assim, gosta de ter que dar justificativa pra alguém, incomoda, às vezes pode ser ruim. Senão você casa com uma pessoa que não exige justificativa, o que eu acho muito mais complicado, né? Mas estamos aí, é um assunto complicado, minimamente complicado. Mas interessante. Interessante. Só que a gente vai falar muita merda, pra variar. Próximo e último comentário é da Stefano Rempel. E ele pergunta se a gente tá tudo bem com a gente? Tá tudo bem com vocês? No momento, sim. Eu tô super feliz, minha família veio aqui, foi divertido, mal joguei videogame, mas nem, sei lá, mas não foi tá muito saudades. Bom. Não, mas foi muito bom. Eu também tô bem, eu tô meio que pegando uma gripe, mas tirando isso, estamos aí. Ele falou que ele é ouvinte nosso há um pouquinho mais de 2 meses, pela recomendação do cunhado dele, e ele ficou revoltadíssimo que a gente só teve um comentário, e veio aqui em peso, né? Mano, manda um abraço pro seu primo, pro seu cunhado. E fala pra ele comentar também, se ele já não comentou, né, se não citou o nome. É esse o motivo que as pessoas têm que casar, pra ter um cunhado pra recomendar o nosso podcast. Boa! No 64, especificamente, só aqui, né? Esse é o ponto. Então acho que a discussão ali teve fim. É, ele falou que ele é casado, ele vem trazer o outro lado da moeda, né? Ele é casado e vem parabenizar e diz que vale a pena o evento. Só disse pra você não gastar muito, Jeff. É, se eu fosse fazer um casamento tradicional japonês, eu acho que eu não tenho nem condição de fazer, né? É muito kimono, é muito são 3 roupas, é um absurdo. Eu acho que pode deixar que, acho que aqui nem se eu quisesse. Eu não sei. A indústria do casamento fatura no mundo inteiro, hein? Ou sei lá, japonês planta dinheiro, porque eu vejo os números e eu não consigo, tudo bem. E o resto do comentário dele, ele comenta sobre o filme do Sonic, falando que ele gostou da história em si no trailer, que ele acha que o filme vai tratar da origem do Eggman, né, dele virando vilão, porque o Sonic já tava manjando que tinha algum problema ali, e que ele teve problema, assim como a maioria das pessoas, com o visual do Sonic. E acho que consertando isso, vai dar um bom filme, esse é um desejo dele, mais porque ele é um fã da franquia. E ele mandou um abraço e disse que os próximos casts estarão aqui conosco. Então a gente está esperando já. E aí, o filme do Sonic? Vai lá, Jeff. Se você... Ah, é verdade, todo mundo aqui opinou sobre o filme do Sonic, né? Sim, sim. Eu acho que a única coisa que eu vou fazer é pedir desculpa. Eu não achei que tantas pessoas se importavam, mas pelo menos aqui se importa. Então a gente tem que falar e se der eu vou assistir. Ô, louco, mudou de opinião nos comentários, hein? Top 10 arcos de redenção de anime. Só pra falar, você é fã do Sonic? Aquele filme foi uma bosta. Ai, que tristeza. E eu pensava que eu tinha falado que ia ser um filme de origem de vilão, mas depois eu fiquei pensando, parece mesmo ser origem de vilão esse filme. É só eles aumentarem o olho do Sonic um pouco e tirar aqueles dentes de humano, que acho que já resolve boa parte do problema. Você que ouviu até aqui, obrigado pela presença. Não deixe de curtir nas redes sociais, assinar o nosso feed para não perder nenhum episódio. E todas as outras coisas que o Mario fala, que eu sempre repito aqui porque eu não consigo lembrar, eu não faço nenhuma questão também de lembrar isso. E até a próxima semana, né? E eu vou deixar mais uma vez para o Lucas e o Jeff se despedirem. Eu só quero dizer para vocês ficarem antenados, porque provavelmente vamos soltar um cast com as nossas especulações, expectativas e afins sobre a E3... relacionado à Nintendo, e tirando isso, eu quero dizer... Você não hypava esse cast não, Lucas. Mas... então ele fala, tá colocando, gente, aí, a gente nem gravou, não fizemos nada ainda, ele tá... Tá difícil. Ok, então, ó, então apaguem as suas memórias. Tirando isso, agradeço a todos que escutaram até aqui o podcast. Quero que tenham uma boa semana e nos vemos no próximo episódio. E mande perguntas mais aleatórias. Pode, não precisa ser de videogame, não. Pode ser qualquer coisa aqui que a gente sabe enrolar. Pelo menos 5 minutos. Vamos perceber que a gente não sabe falar sobre nada, né? Enrolar é igual falar bosta. Esse foi mais um Nintendo 3. Não deixe de curtir nossos perfis sociais e assinar o nosso feed para não perder o próximo episódio.